você me diz, crio samba, samba. Quando eu disser samba, você me diz, crio samba, samba. Grafite, break, rap, somos três amigos. Passado hip hop, um movimento infinito. Fenômeno cultural, no mundo se destaca. 68 idealistas, África, Bambata. A magia da dança, como nunca se viu. Surgiu assim, azul, pig, rock, steve, crew. No ano em que foi mundialmente consagrado, Vila Box no Brasil também deu seu recado. 83 é quando vem, posso explicar. Na 24 de maio, dançava sem parar. Raiz do soul, funk, se é sempre um passo à frente. O delícia original de rua, break dance. Na rua, rasantes, moinhos, correntes, pendes de couro. Agasalho representa a b-boy, geração ouro. Nasceu mesmo na rua, virou filosofia. Uniu todas as raças, a gravidade desafia. Deu brilho e a cor aos mestres das paisagens. Usando os grafites b-boys, estilo selvagem. Coração de um b-boy, sempre baterá forte. Por um eterno motivo chamado hip-hop. Coração de um b-boy, sempre baterá forte. Por um eterno motivo chamado hip-hop. Coração de um b-boy, sempre baterá forte. Por um eterno motivo chamado hip-hop. Coração de um b-boy, sempre baterá forte. Por um eterno motivo chamado hip-hop. Nação Zulu mostrando um grande talento. Instituto e órgãos backspin serão sempre São Bento. Valeu todo o sacrifício pela causa dos b-boys. Temos orgulho de ser bem que aqui estamos nós. Linha de frente da cultura hip hop. Na dança mais original, grafite, beatbox. Moinhos de vento em um papelão. O som de box arrastando a multidão. Fazendo flare ou girando de cabeça. O break vai ficar pra sempre, nunca se esqueça. E aí, cante rua, deck, 15 b-boys e lapas. Super Sonic, Death, Zulu, Black Sea, Detroit. Electro Break, Red Queen, Java, Clarabé, Stanley Crew. Essa música é pra você, b-boys, b-girls de todo o Brasil. O Samba Crew sempre estará em sua existência, divulgando hip hop em sua consciência. O coração de um b-boy sempre baterá forte. Por um eterno motivo chamado hip hop. Coração de um b-boy sempre baterá forte. Por um eterno motivo chamado hip hop. Coração de um b-boy sempre baterá forte. Por um eterno motivo chamado hip hop. Coração de um b-boy.